Sou MC Cidinho, estou pedindo clemência e pergunto por que tanta violência. É, já que geram tantas mortes e ninguém se toca, me apresento, eu sou MC Doca. Cidade de Deus é o maior barato e te pergunta, briga pra quê? Pra quê? Se você for lá uma vezinha só, é, você nunca mais vai esquecer. Vamos lá! Cidade de Deus é o maior, maior barato e te pergunta, pergunta, briga pra quê? Pra quê? Se você for lá uma vezinha só, é, você nunca mais vai esquecer. Canta com a gente! Venho pedindo nesse rap então, liberdade, paz e amor no coração, divertindo é e animando toda essa massa funkeira no salão. Falamos de quem? Falamos da de Deus, pois é uma área defamada, e viemos dar um alô a toda rapaziada. Sem essa de inimigo, sem essa de alemão, vamos juntar as forças, pois somos irmãos. Você briga no baile, eu te pergunto por que, tenho certeza tu não sabe responder. Piedade, abolição é o Iriri. Aliança eterna que nunca vai ter fim. Favela da Playboy, por isso que é o Camurim. Por isso pedimos a todos pra brigar para. Não podemos esquecer Merck de Jacarepaguá. Vem quem? Vem Gardenia Azul e Alto do Boa Vista, um Vila Sapê, Taquara e Cabeção. Chamo quem? Chamo a galera da Ipaz e da Barão pra vir cantar com a gente esse refrão. Canta então, vamos lá! Cidade de Deus é o maior, maior barato e te pergunta, pergunta, briga pra quê? Pra quê? Se você for lá uma vezinha só, é, você nunca mais vai esquecer. Vamos lá! Cidade de Deus é o maior, maior barato e te pergunta, pergunta, briga pra quê? Pra quê? Se você for lá uma vezinha só, é, você nunca mais vai esquecer. Canta com a gente! Morro do Borel, caixa d'água, Boiuna, não podemos esquecer a torcida Jovem Fla, Urubu, Santa Maria, Rocinha, Tabajara, 77 e o Campim, Pombal, Fubá. Que beleza! Morro da Chacrinha, Jorge Turco, faz quem quer, Nova Brasília, Nova Holanda e Jacaré. Ei, ei. Mando um alô pro galerão de Oswaldo Cruz, Acari, Pedra do B e Santa Cruz. Violência, meu coração até dói. Mando um alô pro galerão de Niterói. Alô, segurança, vamos conscientizar. Em vez de botar pra fora, vocês querem espancar. Mas não é por causa disso que vamos se revoltar. Então vamos esse refrão cantar. Vamos lá! Cidade de Deus é o maior, maior barato. E te pergunta, pergunta, briga pra quê? Pra quê? Se você for lá uma vezinha só, é, você nunca mais vai esquecer. Cidade de Deus é o maior barato. E te pergunta, briga pra quê? Pra quê? Se você for lá uma vezinha só, é, você nunca mais vai esquecer. Mas se você for lá uma vezinha só, é, você nunca mais vai esquecer.